teria quis desistir, não vou mentir. Por aqueles que acreditam, o que motiva estar aqui, suas duras críticas, que pra mim pouco me servem. Quando os caifas aparecem, crucificam quem não deve, os mesmos seguem. E os firmão com nós se junta, se os mano quer ajuda, isso eles não perguntam, vê se escuta. Você aí dos bons exemplos, me diz quantos cristãos falam de Deus fora dos templos. Tento há tempos te convencer que não é imune. A fé não se resume só nos usos e costume, o bom perfume exala do espírito redimido, que o tempo foi perdido devido dos frutos proibido, meu querido. Pros buchichos não deu ouvido, pois Deus já assinou reembaixo do seu pedido concedido. Agora é só cortar a faixa, inaugure, olhar pra cima e chega de cabeça baixa. Vem de caixa as propostas pros falsos prêmios, resista contra as isca e herdarás o grande reino se preciso. Cabe três poças com alegria, se preciso vá pro deserto e jejue os 40 dias. Mas não deixe o incircunciso ter o gosto de fazer mais que você, jogando pelo time oposto, vai em frente, independente dos preconceitos. Ensino religioso que só sabe botar defeito, esse é meu jeito. E é isso que não te agrada, os não era meus brim-brim, ou as peitas as estradas, se acostume. Que a semente logo floresce, e as igrejas vão tá cheia dos manos que curtem rap, assim eu creio. E vários irmãos defende, anuncia o evangelho do jeito que o gueto entende, sem capuz. Armas assim tá atrás de money, tudo isso foi enterrado na morte do velho homem, os Al Capone. Hoje trilha o caminho santo, os coletes deu espaço para o todo glorioso manto pros parceiros. Rumo assim eu vou caminhando, não pare, não se abale, que nós estamos chegando. Que nós estamos chegando. Estou prosseguindo para um alto caminho. Se quiser, venha comigo ser também remidor. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. 992 foi quando eu nasci de novo. Quero vida nova pro meu povo no jogo. Eu escolhi ficar do lado certo, esperto, correto, só papo reto dos fariseus que sempre me olharam diferente, querendo saber se eu era mesmo crente. As correntes de prato, opala diplomata, os Nike, as minos, mano, cabeça fraca. Tudo isso enterrei pra mostrar como se faz. Pus uma pedra em cima e escrevi aqui jaz. Da função o que sobrou foi só o vento, lamento. Mas hoje eu mudei meu pensamento. Vai vendo, a cruz me mostrou uma saída. Não ficar desperdiçando minha vida. O chamado de Deus pra falar de salvação. O rap, meu testemunho e a unção. Um fruto novo a cada dia aparece. Deus com certeza tá ouvindo minha prece. Mas o irmão que gosta de falar sem pensar não aceita, critica e não consegue somar. Fica me olhando e me medindo. Pergunta se ainda eu tô usando brinco. É mal, porque olha só a aparência e a consequência dessa intransigência. Para e pensa, será que Deus com isso tá contente? Eu não vim pra te agradar, nem fazer sua vontade. Minha missão e meu compromisso é com a verdade. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Essa palavra me tirou da mão do inimigo. Por isso hoje eu sigo nessa caminhada. Não devo nada, não temo nada, minha bala. DJ Alpiste, guerreiro, comprado por Jesus. Por mim ele pagou um alto preço lá na cruz. Que tu naipe, é nós, tamo junto e envolvido. Pode contar comigo, eu digo e repito. Essa corrente é ruim de quebrar, sangue bom. Segue no tom, sem perder o flow. De São Paulo para o mundo, pode vir, demorou. Estou prosseguindo para um alto caminho, o caminho santo. Sei que não estou sozinho. Se quiser, venha comigo ser também remidor. Deus usa os loucos para confundir. Thank you.